desse jeito e faz essa bagunça no meu peito. Em cada vez que a gente chega perto, se não é amor, o que que eu tenho a ver com a sua vida? Porque não aceito logo a despedida. Te deixo, vou embora e tudo certo. Se não é amor, por que que eu não arrumo outra pessoa e aceito esse teu caso numa boa? Por que que eu não me sinto indiferente? Se não é amor, por que que eu não encontro graça em nada? Por que me sinto à margem de uma estrada? Por que que não é tudo diferente? Se não é amor, por que que ainda fico à sua espera? Por que mesmo sabendo que já era, meu coração não sai desse castigo? Se não é amor, por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aquieta? Por que que eu não esqueço de você? Pessoa, e aceito esse teu caso numa boa. Por que que eu não me sinto indiferente? Se não é amor, por que que eu não encontro graça em nada? Por que me sinto à margem de uma estrada? Por que que não é tudo diferente? Se não é amor, por que que ainda fico à sua espera? Por que mesmo sabendo que já era, meu coração não sai desse castigo? Se não é amor, por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aquieta? Por que que eu não esqueço de você?